Conchemida! Quer de mim até. Cê quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça. É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Oxi, vou dar o meu melhor na cama de graça. Quando cê for virar um olho só pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto hoje rampa feia. Quando cê for virar o olho, eu vou só pra castigar. Fazer ciúme de graça. É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Hoje cê vai sentir na pele o que é passar raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando cê for virar um olho, eu vou só pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto hoje, um guardeia. Quando cê for virar um olho, eu vou só pra